Thank you. 4386, boa noite, antena de identificação, voo direto para Duna, isso para 2016, altímetro no 064, autorizado o sinal do procedimento de aliança de corrida por 0, reporta estabilidade.